78715, airborne S30, call Salvador, approach frequency 18.8, 10.8, good travel. 120.8, thank you very much for your support. Departure control, good evening, Saka Peru, 7815, leaving 1800, climbing to 110. Saka Peru, 78215, radar contact, climb at level 380, fly direct and left position. Climb without restrictions up to flight level 380, and direct to Ilifa position, Saka Peru, 7815. 791 no 4, 4, feedback acionado. 791 inicia de imediato? Certíssimo, aguardando aqui o operador. A gente já pontuando totalmente pronto e como a aeronave já finalizando o feedback no pod 3, ok? Certo, bom. Solo 2828, está acionado, POB é 42, autonomia 4:50, alterna Salvador para o táxi. Passarelo 2828, táxi via parte 1 no Índia, ponto de espera, torre 1 no noite, decimal 95, altímetro 10 no 7. Filho 17, pátio Índia, ponto de espera 1895, 2228. Fala agora o 9791, tá pronto. Bem, chegou o 9791, após a passagem do ATR, a retaguarda, inicia o feedback e rebota táxi, confirmando se encontra na posição 04. Afirmativo, após a ATR está autorizada, reporta pro táxi, 9791. 2774, pushback acionamento aqui no pátio 3. 2774, autorizado, pushback acionar, contact. Chama, Leitaco. Boa, passarela 2228, posso te esperar da 10. Passarela 2228, boa noite, livre linha e decola, 10, vento 1780 graus, 059. A linha e decola da 10222843. Ok, receive 128.8 and if unable, say again the other frequency. Enable 126.0. Ok, receive 1288, if unable, 126.0. Sacaperu 7815, thank you very much. Salinas 2228, decolada 37, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 08, obrigado, bom trabalho, 2228. Controle, muito boa noite, 2228, decola, bom, elefra, sua escuta. 2228, contato radar. Como repetir a mensagem por 2228, saiu muito baixinho. Aparelho 2228, suba sem restrição ao nível 180, autorizado direto Elefa. 180, autorizado direto Elefa 2228. 958, metrô no 097, bom voo. Bom dia. O azul 2474 para o táxi, 71 a bordo, 3h30, Vitória. 71 a bordo? Afirmo. 6, táxi via parte 1 no Índia, com temperatura em 1,8, decimal 95, altímetro 1,0, 1,7, segue como número 2, ponto espera, bom voo. Segue como número 2, bate o Índia, ponto espera 1895 com a torre, 2474 azul. O 9791, no livre alinhagem, decola, no 0, vento 180 graus, 059, boa noite. E decola, 9791. bom dia, azul 2474, ponto espera 190. Bom dia, 2774, após a rolagem do tráfego à frente, alinha e mantém fixo no zero. Após a rolagem do Gol, vai alinhar e manter no zero, 2474. Sete nove um no decolado, quatro dois, chama controle em um, dois zero, decimal oito, bom voo. Dois zero oito, bom dia. Salvador, bom dia, nove sete nove um da Gol Decolou. Nove sete nove um, bom dia, contato radar, saída para o nível três sete zero, saída Pucca. Três sete zero na Pucca, nove sete nove um da Gol. Sete sete quatro, livre decolagem 1-0, vento 1-7-0, grau 0-5-9. Iniciando 2-7-7-4. Sete sete quatro, decolado 4-3, chama controle 1-2-0-8, bom voo. 1-2-0-8, bom trabalho aí, um bom descanso aí quando terminar com ela. Controle, boa noite, é o Azul 2774. Azul 2774, boa noite, contato radar, suba para o nível 160, autorizado direto coral. Subindo 160, quando pronto, pela direita, direto coral, o 2774. Bom, 9791, autorizado pelo Centro Recife, direto Romeu Falque 018, restrito a nível de voo 350. Bom, 9791, restrito ao nível de voo 350, e autorizado da presente Fox Romeo 018. É, quando possível, solicitamos a nível 410. Voo 9791, chame Centro Recife, a 2685, Alter 125 Paris. 12685 e alterna. Poderia confirmar as frequências? A primeira 12685 e a secundária? Secundária 12545. 3545, obrigado. Eu passarei do 2228, nível final 160. Então eu passarei do 2228. Passarei do 2228, prossiga. Autoriza o nível final 160 e proa direto do destino. Passarei do 2228, chame agora o Centro Recife, 1288, alterne 1260 e solicite ao mesmo. 1288, 260, obrigado. Azul 2774, autorizado pelo controle Ilhéus, direto à posição Raíra. Serviço radar encerrado, 54 milhas sudoeste de Salvador, chama Ilhéus 1201. Chama Ilhéus 1201, voando direto Raíra. Um bom dia aí, um bom descanso. Guarda, bom voo. Obrigado. Salvador, aproximação, good evening, Azul 4220, information Bravo, passing 230, that 150. Azul 5, correct, Azul 4220, fly direct Luna position, descend to 2000 feet, can it 1016, clear the left side of the park. Very direct to Luna, back to 2000 feet, altimeter starting 1016, clear Alex, X-ray, January 1-2, coming back to Bradley. vocês acompanhar. Lima, Lima Alfa, contato radar, a 67 de Salvador. Vem Mari para a chegada Mari, reporte de alta descida. A Romeu Lima, Lima Alfa, desça para o nível 050. Salvador, bom dia, está 3170, informação Bravo, 230 para 150. E solicita a Duna na presente, se possível. Zero, bom dia, está na identificação. Autorizado, direto Duna, desça para 2000 pés, ajuste no 06. Autorizada, final ILS, reporte estabilizado. Duna 2000, reportarei estabilizado, está 3170, muito obrigado. Azul 4220, reestablish our last runway in sight. Azul 4220, complete planning, contact tower, 1895. 1895, Azul 4220, good day. Good morning, Azul 4220, establish on ILS 6 miles out. Azul 4220, check landing gear, clear to land, runway 10, wind 180 degrees, 05 knots. Landing gear is down and locked, and we are clear to land, runway 10, Azul 4220. 220 on ground at 21, leaving right, approved taxi via Alpha Kilo. Apron 3, position 3, Lima, okay? Okay, you're via Alpha Kilo, Apron 3, Lima, 4220. Vitor, para você? Paulo, solicito o reforço da posição remota 21 para a posição 03 do Pachorro. Para o remota 12 e do pátio 1 para a posição 3 do pátio 1. Então se encontra na remota 12 do pátio principal e quer prosseguir para a posição 3 do pátio 3, confirma? 3 do pátio principal. 3 do pátio principal, autorizado, reporta finalizando. Autorizado inicialmente até o através do gate 06, reporta quando lá, por gentileza. Mais tranquilo, copiado. Azul 4216, acione identificação, autorizado direto TAP, desça para o nível 050. TAP, descendo para o 050, azul 4216. Salvador, Alfredo Papá 4220, boa noite, bom dia, melhor. Uma 4220? Afirmativo, 0421, 0425. O senhor está na frequência da torre. É, agora a gente sabe, desculpe. Muito boa noite, gol 967, passando 216 ao 160, formação Bravo. Gol 9567, boa noite, passando a identificação, autorizar a chegada a Bonf, desça para 4000 pés, ajuste uma 016. Na Bonf, identificou, desce para 4000, 26 do gol 9567.